ZYD801, Nova Brasil FM, 89,7 MHz. Uma empresa do grupo Sol Panambi, moderna e brasileira. Nova Brasil. Foi um lindo amor. Pena não sobreviver. Quando a vida me iluminou, a minha luz era você. A namoradeira no escuro da sala, sonhando e beijando de segunda a sexta. No fim de semana, de noite na barra, procurando vaga de noite na barra. Agora cada um foi o gente não ter nunca mais que terminar. Quem vai pagar as contas desse amor pagão. Te dar a mão e trazer à tona pra respirar. Quem vai chamar meu nome ao te escutar? Me pedindo pra apagar a luz. Amanhecer é hora de dormir nesse nosso relógio sem orbitar. Se tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca mais que terminar. Dá-me tu amor, solo tu amor. mas não me leve a mal se eu me apaixonar no final. Jogada pelo chão, sexo, amor, traição. O sol caindo no Leblon. Não, não diga nada. Deixa esse filme rodar. Deixa essa estrela brilhar. Não quero nem saber. Eu sei que sempre vale a pena outra cena de cinema acontecer. Deixa esse filme rodar. Deixa essa estrela brilhar. Não quero nem saber. Eu sei que sempre vale a pena outra cena de cinema acontecer. Pensando nela, pensando nela. que passou. A tristeza que ficou. Pensando nela. Eu estou pensando, pensando nela, nela. Eu estou pensando nela. seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, ar novo da natureza, tudo mais pura beleza já. Não foi o que sempre quis. Se quiser saber todo o mal que eu fiz, foi para o seu bem. Foi para o seu bem. Agora não vai negar. Se você partiu e não vai voltar, e pra não mentir, vai embora então, ovelha. E não haverá vingança, pois a vida é uma criança, e eu tenho a esperança. Nova Brasil FM, valorizando nossa música. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite tudo pode mudar. Da música brasileira. Mas não são as suas. Eu sei, eu sei, eu sei. O vento faz eu lembrar você. As folhas caem mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está você. Você, o vento faz eu lembrar você. As folhas caem mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está você, você, você. Coisa linda que passa. Meus dez corações a mil, nem todo o Brasil vai dar, e nem todo o Brasil vai dar. De um desses corações gama, muitas vezes num só dia. Por todos eles de uma vez, todos dez desatar a registrar. toda gente fina, toda perna grossa, todo gato, toda gata, toda coisa linda que passa. Mesmos velhos males, aonde você tem rosas de qualquer jardim. E se acalou o ninho, há pedras no caminho e ainda assim é belo. Espero que esteja tudo ok. Eu ando tentando ver o lado zen, o que é que nos ensinam nossos mesmos tolos velhos mares. Aonde você tem andado, baby? Sempre me perguntam você. Eu tô indo à vida com a determinação de um trem, como um faminto em um prato de comida. Pois sempre houve espinhos nas rosas de qualquer jardim, e se acalou no caminho, e ainda assim é belo. Oh, fruto e flor, fruto. bandeira, feito barata tonta. Você me apronta, depois me dá um beijo, me faz um gracejo, eu me desmancho toda. O resto que se exploda, feito bomba gás. Você me deixa cabreira, sem ira nem beira, feito barata tonta. Você me apronta, depois me dá um beijo, me faz um gracejo, eu me desmacho toda. O resto que se exploda, nem beira, feito barata tonta. Você me apronta, depois me dá um beijo, me faz um gracejo, eu me desmancho toda. O resto que se exploda, feito bomba gás. Deixa cabreira, sem era nem beira, feito barata tonta. Você me apronta, depois me dá um beijo, me faz um gracejo, eu me desmancho toda. O resto que se exploda, feito bomba gás. O que é que há? É só amor. Não existe remédio, não existe doutor que possa curar. O que é que há? É só amor. Não existe remédio, não existe doutor que possa curar. engraçado. Quem não pode fica no samba atravessado. Sobe balão no samba, céu rezado. A chama da vela me reza, direto com o santo conversa. Ele te ajuda, te escuta num canto colada no chão, as sombras mexem. Será a fé no sufoco da vela abençoada no dia do mil? Fogo já não existe, eles saíram do abrigo. São quase nada, são quase nada. A molecada corre, corre, ninguém tá triste. A molecada corre, ninguém tá triste. A molecada corre, ninguém tá. A molecada corre, ninguém tá. Se tudo move, se o prédio é santo, se é pobre, mas pobre fica. Vira bucha de balão. Som de funk e apertada a tua avenida. A cera foi tarrada, não se admire. Se tudo mais se prende é santo, se é pobre, mais pobre fica. Vira puxar de balão, a som de funk e apertada a avenida. A tua avenida. A cera foi tarrada. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Se a vida fosse trabalhar nessa oficina, fazer menino ou menina é difícil e maracá. Virtude e vício, liberdade e precipício, fazer pão, fazer comício, fazer gol e namorar. Se a vida fosse o meu desejo, dar um beijo em teu sorriso, sem cansaço, e o portão do paraíso é teu abraço. É a faculdade de sonhar, é a poesia que principia quando eu paro de pensar. Pensar na luta desigual, na força bruta, meu amor, quem te maltrata entre o almoço e o jantar. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. O lindo espaço entre a fruta e o caroço, quando explode é um alvoroço que distrai o teu olhar. É a natureza onde eu pareço metade da tua mesma vontade, escondida em outro olhar. E como doce não esquece a tamarinda, essa beleza sofrida quando a outra começar. Vai ser bem feito nosso amor daquele jeito. Esse dia é feriado, não precisa trabalhar. Aí, bichinho, pra não dizer que eu não falei da fantasia e a carícia, o pensamento popular. O amor que fica entre a fala e a tua boca, nem a palavra mais louca felicidade. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Melhor da música brasileira. Quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber o quanto me ama. Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? E nem demais em nós dois. Pra não encanar, eu me arrumo, eu me enfeito, eu me ajeito, eu interrogo meu espelho. Espelho que eu me olho pra você me ver. Porque você não olha cara a cara, fica nesse passa, não passa. O que falta é coragem. Perdemos a viagem. Quando coração, vaso quebrado, ilusão, fuge da fronteira de topaz e lã. Vou até o de sedução. Poder sonhar estupidez, você asa em viajou só pra anoitecer o que é escuro. Ninguém me beijou mais puro. Tô lembrando de você uma vez, Kremlin, Berlim, pra não dizer que ela vem. Ilusão. Nova Brasil FM, valorizando nossa música. Pra rock and roll meio nonsense. Rock and roll meio nonsense. Pra acabar com essa inocência e o complexo de decência no meio do salão. E a vida passa na TV é com você. Fico louca sem saber. Sim pro sol, sim pra lua. Eu quero você toda nua. Sim pra tudo que você quiser. Hoje é festa na floresta. Toda tribo ateia som, toda taba ateia sol, só tomando água de coco. Infeliz de quem está triste no meio dessa você disse que bateu saudade, que queria me encontrar. Arrumei a casa, perfumei a cama, preparei um bom jantar. Separei um vinho, coloquei no gelo, desliguei meu celular. Fui pensando em coisas, fui armando um clima, pus um disco pra tocar. Eu deixei de propósito a porta entreaberta. Vem, que eu fiz tudo a seu jeito, você vai gostar. Vem, que a paixão me desperta. É vontade de amar quando você chegar. Já deixei a sala, só a luz de vela que reflete o seu olhar. Pus rosa vermelha no centro da mesa que sensualiza o ar. Botei nossa foto do primeiro encontro na estante sobre o bar. Me ajeitei no espelho, me sentei à espera no meu canto do sofá. Vem, porque sem você essa casa é deserta. Vem, que vai ser sempre assim que você vai me achar. Vem, que a paixão me desperta. É vontade de amar quando você chegar. É vontade de amar quando você chegar. Já deixei a sala, só a luz de vela que reflete o seu olhar. Pus rosa vermelha no centro da mesa que sensualiza o ar.

coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camondê. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia. você. Tudo bem, a flor do futuro vai abrir mil caminhos, você vai ver. Rio de prazer, um brilho de um olhar. Não vá dizer não te adoro. Não vá, não vá dizer que não te adoro. Oh, oh, oh. Que há? Linda. Oh, bem, que há? Bem, eu sei que há. Eu sei. Eu não vivo sem você. Secreta que não fiz, a briga de amor que não causei, nada do que posso me alucina, tanto quanto que não fiz. Nada do que quero me suprime, de que por não saber ainda não quis. Só uma palavra me devora, aquela que meu coração. Só o que me cega, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que não sofri. Cega, o que me faz infeliz é o brilho do olhar. Só uma coisa me entristece: o beijo de amor que não roubei. jura secreta que não fiz. A briga de amor que não causei. Nada do que posso me alucina. Que não fiz, nada do que quero me suprime, de que por não saber ainda não quis. Só uma palavra me cega, o que me faz infeliz é o brilho do olhar que não sofri. Só uma palavra me devora, aquela que meu coração. Na fila dos aposentados, cara de cão chique, espera a sua vez, jogando xadrez. Água de beber, água de benzer, água de banhar, álcool, só para desinfetar. Água de beber, água de benzer, água de banhar, álcool, só para desinfetar. Em vez de uma nova trombada, uma marcha ré com dignidades é melhor do que ficar com pesadelos, tédio, calça riada, queda de audiência, filme queimado. Aquele homem Groover, aquele santo homem, só porque gostava de andar de terno branco, camisa de seda, cordão de ouro, chinelo ou tamanco, era chamado de marginal. Subir, descer, entrar, sair, faz parte.